Um feliz sábado a todos. É um prazer voltar a esta igreja. E o tema da minha mensagem esta manhã é o seguinte: a infalibilidade papal. Então nós vamos falar um pouquinho de uma doutrina que não é da nossa igreja, é de uma outra igreja. Uma igreja muito grande, muito rica, que de alguma forma está presente na vida de todos nós. Dificilmente você vai ter uma família que não tenha muitos membros católicos romanos, e fica todo o respeito do pastor Ezequiel e da Igreja Adventista por todo e qualquer católico romano. A nossa conversa aqui hoje não vai ser tratada no nível pessoal, de que nós somos melhores do que os católicos, essa não é a verdade. Mas nós vamos estudar esse tema importante, inclusive antes de qualquer coisa. Existe algum visitante entre nós aqui que seja católico romano essa manhã? Tem alguém lá? Mais alguém também? Se sintam tranquilos, bem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma doutrina da igreja de vocês. Tem implicações para a sua e para as nossas vidas, mas de alguma forma nós poderemos entender e sair daqui alimentados para, de alguma forma, compreender a realidade de uma forma melhor. E sabe que o catolicismo romano, ele é um fenômeno bastante complexo e bastante interessante. O catolicismo é, hoje, uma religião. Em grande medida, se a gente puder resumir o que é o catolicismo é uma religião. Mas se você vai retrocedendo um pouquinho na história, você percebe que o catolicismo não é só uma religião. O catolicismo é um império. É o Império Romano. Quando Roma deixou de ser pagã e se tornou cristã, todo aquele poder que Roma imperial tinha se tornou agora o instrumento da Igreja de Roma. Tanto é verdade que você tem na história humana a Igreja de Roma usando exércitos para fazer as cruzadas, por exemplo. As cruzadas são uma parte importante dessa história do catolicismo. É uma igreja que tem um exército. Alguém conhece alguma outra igreja que já teve um exército? Interessante isso, né? Porque de alguma forma o catolicismo romano herdou do império essa estrutura militar, política, social e etc. O catolicismo, além de ser uma religião, é a religião de um império, tá? E que tem por detrás disso tudo a política, a economia, a comunicação e etc. E a partir dessa informação, a gente começa a perceber que quando a gente está falando de catolicismo romano, a gente está falando de uma coisa muito grande mesmo. Vocês querem ter uma noção de quão grande é esse fenômeno? Pense no seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja mundial. Nós estamos aí em mais de cento e tantos países do mundo. Em muitos países tem a presença da Igreja Adventista. Se diz, eu não sei se é verdade, alguns dizem, que se você pegar a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em termos de igrejas, hospitais e escolas, a nossa estrutura física é maior do que a estrutura física da Coca-Cola. Vocês sabiam disso? Alguns dizem isso. Eu não fui conferir a informação, mas não duvido também. Em termos de estrutura física, de quantidade, claro, a marca Adventista do Sétimo Dia não é valiosa como a Coca-Cola. A Coca-Cola tem um produto que ela vende. Nós não temos produto que a gente vende. Mas, de qualquer forma, a nossa estrutura é maior do que a da Coca-Cola. É o que alguns dizem. Aí você pensa: nossa, que igreja grande é essa Igreja Adventista! Que orgulho fazer parte desta igreja! Legal! Quantos milhões de adventistas existem no mundo? Alguém sabe? Pouco menos que 20 milhões. 15 milhões, por aí. É bastante gente? 15 milhões de pessoas? Bastante, né? Legal. Quantos católicos existem no mundo? Faz ideia? Quanto? Chuta um número aí. 50 milhões? 50 milhões? Vamos pensar no número que ela colocou. Nós somos 15 milhões, eles são 50 milhões, seria 3 vezes mais, seria muito grande. Grande, né? Uma igreja de 50 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, então um quarto do Brasil. Vamos lá, quem mais tem algum outro número? Uns 2 bilhões? Aí você chegou mais perto. E olha a diferença, mas não é exatamente isso. Se diz por aí, também não fui contar, né? Não fui conferir, 1 bilhão e 200 milhões de católicos no nosso mundo. Nós somos menos do que o dízimo do resto. Vamos tirar o 1 bilhão da jogada. Vamos deixar só o 200 milhões. O dízimo seria 20 milhões. Nós somos menos do que o resto. Nós somos menos que o dízimo do resto. Para deixar bem claro para você com que nível de fenômeno nós estamos trabalhando. É algo muito grande. E assim, olha, o catolicismo romano, ele inclui em si mesmo coisas imensamente positivas, verdadeiras e maravilhosas, com coisas mentirosas, erradas e pecados e situações ruins. Então pense o seguinte: por um lado, o catolicismo acredita em Deus, que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, que Deus existe. Isso é bom ou não é? Isso é muito bom. O catolicismo acredita na salvação que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E nós poderíamos pensar em muitas questões. O catolicismo crê no casamento, crê no amor, crê na fé, crê na bondade, crê na salvação, crê no pecado, e aí existe a questão de Jesus nos salvar do pecado, e tudo isso o catolicismo crê, é tudo muito bom. O catolicismo crê que tem que ter hospitais para ajudar as pessoas, ter orfanato, cuidar dos idosos, tem pastoral da criança, pastoral da terra, pastoral sei lá do quê, um trabalho social enorme, é muito bom ou não é? É muito bom. Agora, claro, por um outro lado, dentro do catolicismo existem doutrinas mentirosas, existe corrupção, existe pedofilia, existe pecado. Pecado é muito ruim, tem um demônio lá dentro, mas não é lá, né? É no mundo que a gente vive. Também não é só lá que acontecem essas coisas. Então percebam, olha que fenômeno complicado, né? Por um lado, tu tem um lado muito positivo, tu tem um lado muito negativo, e é meio difícil a gente trabalhar com essa questão toda, porque às vezes eu vou falar mal do lado negativo e o católico vai ficar ofendido como se eu não visse o lado positivo da igreja. Concorda comigo? Ou às vezes o católico vai ver o lado positivo da igreja e vai deixar de olhar para esse lado negativo todo, que é real também. Então percebam a seriedade do assunto com o qual nós estamos tratando. E o objetivo aqui não é ofender ninguém, não é dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas é pensar com muita seriedade em algumas questões muitíssimo importantes. E quando a gente vai falar de uma religião do outro, nós temos que ter, vamos pensar assim, olha, muito temor para você não representar mal a religião do outro. Por isso eu trago para vocês aqui a fonte do ensinamento que nós vamos dividir daqui a pouquinho. Eu tenho nas minhas mãos aqui, olha, um tijolo, né? Se eu jogar isso aqui na cabeça de algum de vocês aí, vai machucar, né? Um tijolinho bem pesado, bem grande. Olha quantas páginas tem aqui, quase 1000 páginas tem esse grande livro aqui. Isso aqui é um Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Esse treco aqui foi escrito em latim, tá? Bom para mim que eles traduziram para o português, né? Senão como é que eu ia entender, né? Mas de fato eles traduziram. Eu comprei esse livro aqui, acho que por 10 pila. Interessante, né? O trabalho que a igreja faz para colocar isso aqui na mão dos fiéis. Porque esse aqui é o ensinamento oficial da igreja. Tu quer saber o que a igreja católica pensa? Tu tem que ler esse documento aqui. Aqui estão as doutrinas da igreja católica. E eu trouxe para vocês, para comparar, o livrinho que traz as crenças adventistas. O Nisto Cremos. Acho que é um pouquinho menor, né? Se eu jogar esse aqui na sua cabeça, acho que não vai doer tanto, né? Aquele ali, né? Se o ladrão entrar na sua casa, você joga lá, até mata o ladrão. Esse aqui, você não faz muito estrago nele, não. É o nisto cremos, tá? Aqui estão ali as doutrinas adventistas, né? Aquilo que a igreja adventista crê de uma forma geral. Esse livrinho Nisto Cremos aqui, você poderia dividir ele em mais ou menos aí 300 pontos de doutrina, de argumentação, mais ou menos 300 pontos. Esse livrão aqui da Igreja Católica, nós dividimos em quase 3 mil pontos de doutrina. Vocês estão conseguindo perceber a diferença de dimensão de uma coisa e outra? E aí você percebe que quando você se aproxima do catolicismo, você está se aproximando de algo muito, muito, muito grande. E faz pouco tempo atrás, o penúltimo Papa Ratzinger, né, Bento XVI, ele abnegou do trono papal. Ele abandonou esse ponto. E alguns pensam, inclusive, que essa decisão de Bento XVI, ela esteja ligada ao fato dele já ser um homem bastante idoso. Eu não sei se vocês sabem que Bento XVI, acho que ele tinha 7 ou 8 títulos de doutorado. Pois é, o homem profundamente estudioso, profundamente erudito, muito conhecedor, conhecimento tremendo aquele cara. E muito idoso, cansado. E lembra quando deu aquele vazamento de documentos do governo americano? WikiLeaks, né, que foi conhecido. No meio daqueles documentos todos, foram descobertos também documentos do Vaticano que vazaram, e eu tenho até um livro a respeito disso, olha. Livrinho aqui, olha. Sua Santidade, As Cartas Secretas de Bento XVI. Livrinho interessante, falando um pouquinho da questão política dentro do Vaticano, dos escândalos de pedofilia, homossexualismo, problemas ali dentro de corrupção com dinheiro, né? Onde mexe com dinheiro, a coisa é complicada. Inclusive tem uma frase aqui, né? Na página 40 desse livro. Existe uma guerra suja entre os grupos dentro do Vaticano que não conhece trégua. Interessante, uma guerra suja acontecendo lá dentro. Dentro dessa estrutura multibilionária, enorme e etc. Mesmo porque, imagine, né? Se você tem 1 bilhão e 200 milhões de católicos no mundo, se cada um der 1 real para você por mês, quanto dinheiro isso movimenta, né? Tirando as empresas que eles têm, são donos do mundo, tá? Onde você vive. E, ultimamente, aí depois da renúncia do Bento XVI, surge no cenário nosso amigo aí, Papa Francisco. Camarada muito inteligente, muito carismático, e o mundo tá babando, né? Inclusive foi por causa disso um pouco que me pediram para pregar sobre esse tema. O Papa Francisco está fazendo um trabalho aí, entre aspas, maravilhoso, e tá todo mundo confiando no que ele diz, como um grande líder para pregar a paz, o amor, a verdade, unir as religiões, unir as pessoas, e de alguma forma aí contribuir para a paz no mundo. E aí a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Será que isso é de fato assim? E nesse livrinho aqui, olha, que é o Catecismo Romano, existem muitas verdades e muitas mentiras. E eu queria mostrar para você uma verdade para você não brigar comigo dizendo que eu estou falando sem mostrar. Eu vou ler para você aqui. Página 47 deste livro. Olha só o que o catolicismo defende. A unidade dos dois testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e da sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que o Novo cumpre o Antigo. Os dois se iluminam reciprocamente. Os dois são a verdadeira palavra de Deus. Sabe o que a Igreja Católica está dizendo para você? A Bíblia é a palavra de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Amém? Amém. Pronto, amém. Não tenho nem que discordar da Igreja Católica. Amém. Beleza. Estamos juntos aí, ó. Cremos na mesma coisa. Concorda comigo? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Então vamos pôr à prova esse ensinamento da Igreja Romana e vamos ver se isso se sustenta muito longe. E eu queria ler para vocês, enquanto isso, a página 271 desse catecismo aqui, onde a Igreja Católica diz algo interessante. Fiz questão de mostrar para as nossas amigas católicas aqui que o que eu vou ler no catecismo está escrito aqui mesmo. Eu não quero que você ache que eu estou inventando. A Igreja Católica diz o seguinte: a comunhão com os mortos é um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados dos seus pecados. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Isso aqui está escrito no catecismo, é o ensinamento da Igreja Católica. Você ora pelo morto que ele ora por você, certo? Esse é o ensinamento da Igreja. Vamos abrir a Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 9, dá uma olhadinha nos versos 5 e 6, e aí você compara o que a Bíblia diz com o que o catecismo da Igreja diz. A Bíblia diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou você crê na Bíblia, ou você crê no catecismo. O que que o catecismo está dizendo? Se você orar pelo morto, ele ora por você, certo? Então vamos pensar: Santo Antônio morreu, está morto, eu estou querendo casar, inclusive minha namorada me abandonou, estou precisando casar. Aí eu vou, sim, eu, Santo Antônio, vou orar por você. Senhor, perdoa o Santo Antônio que está morto e tal. E aí o Santo Antônio que está morto ora por mim também. Senhor, então dá uma mulher para esse homem, por favor. Eu ajudo ele, ele me ajuda. Claro, eu estou fazendo uma brincadeira, mas que não é tão brincadeira assim. Quantos devotos de Santo Antônio tem por aí? Quantos devotos de qualquer morto aí tem por aí? Certo? Santo isso, santo aquilo, tudo gente morta, e a Igreja ensinando você a orar para o morto orar por você, mas a Bíblia diz: os mortos não fazem parte de nada que acontece neste mundo. Nada. É o que diz o quê? A palavra de Deus. O catecismo não diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Pronto. Quem vai discordar de mim? Agora, eu já me enrolei demais, né? Vamos para o que interessa. Infalibilidade do Papa. Vou ler para você o que o catecismo diz. Página 255. Olha só o que que a doutrina da Igreja Católica fala sobre o Papa Francisco. Ela diz o seguinte: goza de infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar os irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne a fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. E como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Se você não conseguiu prestar atenção no que eu li, eu vou explicar esses pontos para você. Está dizendo o seguinte: o Papa é o pontífice supremo, ele é o chefe, o pastor, o doutor acima de todos, e ele pode proclamar por um ato definitivo um ponto de doutrina. O Papa vai lá e escreve: você ora pelo morto que ele ora por você, e a Igreja concede a esse ensinamento o mesmo status de revelação divina. Se o Papa diz o contrário do que a Bíblia diz, a Igreja diz que isso é como se fosse a palavra de Deus, porque o Papa, em tese, ele é infalível, ele não pode falhar. Se o Papa diz que o morto ora por você e você ora pelo morto, está dito. É a mesma coisa que Deus dizer. Esse é o ensinamento da Igreja. Não quer dizer que todos os católicos pensem assim, mesmo porque a maioria dos católicos não conhece a doutrina da Igreja Católica. Sabe como é? A maioria dos católicos, talvez, se você for perguntar, você acredita que o Papa é infalível? Ele vai dizer, eu não. Mas essa é a doutrina da Igreja. Seria como o adventista que não crê na guarda do sábado. É a doutrina da Igreja para guardar o sábado? É. Aí alguém se diz adventista, mas diz que não crê nisso. É bem incoerente. É aquilo que a gente chama dos católicos não praticantes, ou os católicos que não conhecem a doutrina da Igreja deles mesmo. Mas o que nós estamos trazendo para você aqui é o que a Igreja deles crê, que o Papa é infalível. Será que isso é verdade? Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 3. E eu queria mostrar algumas coisas importantes para vocês a partir de agora, para a gente terminar as nossas reflexões. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. E aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais da selva que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nessa história, existem três personagens centrais: a serpente, Deus e a humanidade, no caso Eva. E é muito interessante que essas três pessoas falam. Deus disse uma coisa, a serpente disse outra e Eva também conversou com esse povo aí. Então está todo mundo conversando. E sabe o que que significa isso? Que Deus, a serpente e Eva são seres pessoais. Tem personalidade, tem liberdade, tem escolhas, tem atitudes, tem palavra e etc. Agora olha que questão interessante. Deus diz uma coisa: se você comer, você vai morrer. A serpente diz exatamente o quê? O contrário. Se você comer, você não vai morrer. E Eva fica nesse meio, né? E agora, eu acredito em quem? Eu acredito no que Deus diz ou no que na serpente diz? E a tragédia da história é que Eva é seduzida pelo que a serpente diz. A serpente diz exatamente o contrário do que a Bíblia diz. E o que que Eva faz? Ela acredita, ela acha aquilo muito legal, ela come, ela transgride a lei de Deus, que Deus tinha mandado não comer, e ela ainda leva o pecado para o marido. E a partir do momento que o marido peca, entra toda a desgraça de Satanás dentro desse mundo, por causa de um pecado: fazer uma coisa que Deus disse para não fazer, dizer o contrário do que Deus diz. Agora, é interessante o argumento que Satanás usa: e sereis como Deus. Essa é a tentação. É através dessa tentação que Satanás ganha o coração de Eva. Opa, eu vou ser melhor do que eu já sou, eu vou estar numa esfera maior do que eu já estou, eu serei igual a Deus. E isso remete à história da própria serpente. Dá uma olhadinha aí, Isaías 14, versos 13 e 14. E nós vamos perceber que a serpente seduziu Eva com uma ideia que ela teve para ela mesma: ser como Deus. Essa é a tentação De onde é que vem essa tentação? A Bíblia nos diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o diabo. Eu quero ser igual a Deus ou semelhante a Deus. Deus é louvado, eu quero ser louvado. Deus tem todo o poder, eu quero ter todo o poder. Deus faz a vontade dele, eu quero fazer a vontade minha. E Satanás desejou o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. E Satanás, querendo ser Deus, se tornou um demônio, invejoso, assassino, mentiroso, maldoso, tentador. E agora ele vai para o Jardim do Éden querer colocar esse mesmo espírito na humanidade. Que a humanidade seja mentirosa, assassina, violenta, maldosa e etc. Conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. Porque é o que nós somos. Pecadores. E o Papa da Igreja Católica não é exceção. Pecador, como qualquer um de nós. E eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Eu estou dizendo que eu sou pecador e ele também. Ponto. Ok? Essa é simplesmente a realidade. Agora, olha só como que funciona essa tentação. Não sei se você percebe onde eu quero chegar. E agora eu tenho que ser mais explícito. A tentação que o diabo traz para a humanidade é que a humanidade vai se tornar igual a Deus. O que significa infalibilidade? Se não você ter uma característica de Deus, que só Deus tem. Quem que é infalível no mundo? Só Deus. Vai você dizer que você não falha? Vai alguém de nós, seres humanos mortais, pecadores, dizer que a gente não falha? E agora, quando a igreja diz que o Papa é infalível, a igreja está lançando sobre o homem uma característica de Deus. E agora a igreja está dizendo que o homem tem aquilo que só Deus tem. E você sabe qual que é o resultado disso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, para a gente terminar. Vamos para Paulo, Novo Testamento, e nós vamos ver onde é que essa história vai chegar. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em ocasião própria. É difícil ter que dizer isso para vocês. E acho que pela simples leitura do texto, vocês já perceberam onde a gente quer chegar. No seio da igreja, no santuário de Deus, surgiria um homem para se sentar no santuário de Deus, como se fosse Deus. E o que é que o livro do Apocalipse vai dizer? Que o mundo iria adorar a besta. Deus diz para você guardar o sábado, ele manda você guardar o domingo. Deus diz para você que o morto não ora por você e que você não deve orar pelo morto. Ele diz para você, ore pelo morto, o morto vai te ajudar. E sabe o que acontece? Tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas seguindo esse homem como se fosse Deus. Mas como é difícil ter que dizer isso? Eu imagino que deva ser muito duro enxergar isso. Tu se colocar numa situação que você se vê fazendo isso, a tua família fazendo isso, sem saber, porque no final das contas, As pessoas são enganadas, e é o que Paulo diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque virá essa apostasia no tempo certo, e essa apostasia já veio. O mundo evangélico, muitas vezes, também guarda o domingo, seguindo a autoridade de quem? Da Bíblia, que não é. E vivem falando mal da Igreja Católica, mas seguem aquilo que o Papa ensina. Adianta o quê? E assim, irmãos, eu sei que é muito duro dizer isso. Eu sei que é muito ruim, porque talvez possa ter a impressão de que eu estou dizendo aqui que a minha igreja é melhor. Não, a minha igreja é pecadora também. Eu sou pecador também. O presidente da associação é pecador também. O presidente da conferência geral é pecador também. Nós não somos Deus, mas nós conhecemos um que é: Jesus Cristo. Esse é. Esse é de verdade. Eu e o Pai somos um. E ele morreu por nós, para perdoar, para salvar. E morreu pelos católicos também? Claro! Pelos ateus também? Claro! Pelas pessoas todas? Claro! Para dar o perdão e a salvação. Agora, que ninguém vos engane. Não olhem para o homem, olhem para a palavra de Deus. Se o Papa Francisco vier pregar aqui nessa igreja, e ele dizer para vocês: amem uns aos outros, e eu estiver sentado, sabe o que eu vou dizer? Amém, Papa! Se ele dizer para você: seja fiel a Deus, ame a sua família, sabe o que eu vou dizer, Papa? Amém! Agora, se o Papa Francisco vier dizer para pregar o domingo, para guardar o domingo, não tem como dizer amém. Cadê na Bíblia? Cadê na palavra de Deus? Cadê na lei de Deus? Não está. Se o Papa vem dizer que eu tenho que orar pelo morto, que o morto vai orar por mim, cadê na palavra de Deus? Não está. Então aí eu vou pedir, entre aspas, desculpa, né? Não vou dizer amém. Não vou seguir, não vou obedecer. Porque a minha fé não está no homem, a minha fé está em Deus, na palavra do Senhor. E eu digo isso não é porque eu sou melhor do que os outros. Eu não sou. Mas Deus nos deu a sua palavra como verdade, não como mentira. Se Deus diz que o morto não ora por você, você não deve orar por ele, ponto! Não tem o que falar mais além disso. Para querer justificar o quê? Comércio de imagem? Agora, eu tenho a imagem da Maria, do José, do fulano. E quanto dinheiro rende esse comércio? Muita grana. E agora, em nome do dinheiro, se ensina o que a Bíblia não ensina. Inclusive, se ensina a ir contra o que a Bíblia ensina. Em nome do poder, do dinheiro, da influência. E isso é igreja? Isso é um império. É o que a Bíblia vai chamar lá no Apocalipse de a grande Babilônia. Eu sei que é muito difícil tratar com esse assunto, porque no final desse assunto, alguns possam ter a impressão que nós estamos pregando ódio ou raiva ou discriminação aos católicos. E não é o caso, porque o católico é meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, meus amigos. Eu tenho um monte de católico na minha família, você deve ter no sua também. Então não é uma questão de que vamos mandar eles para o inferno, que eles são perdidos, que eles não prestam, não é isso. O que nós estamos alertando é simplesmente de que no meio da religião Satanás colocou o seu trono. Colocou um homem lá para dizer que ele é Deus, mas nós não o adoramos como Deus, porque somente o Senhor é Deus. É o que diz Elias, não é? O Senhor é Deus, e é só o Senhor, e ponto final. Eu termino essa mensagem dizendo que essa tentação da gente se colocar no lugar de Deus não é uma tentação somente do Papa, é uma tentação de cada um de nós. Às vezes Deus quer ensinar a gente a criar os nossos filhos do jeito dele, e a gente quer criar do nosso jeito. Deus quer que a gente faça as coisas do jeito dele, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós também queremos nos colocar no lugar de Deus, não é o Papa, não. É a humanidade, é todos nós. Por isso que nós somos pecadores, nós ajoelhamos diante de Deus e nós clamamos: Senhor, transforma as nossas vidas, nos perdoa, nos ilumina, nos faz umas pessoas melhores. E essa sensação de que nós somos pecadores nos impede de imaginar que nós sejamos infalíveis. É o contrário, nós somos falíveis e dependemos de Jesus a cada momento. E se isso é verdade, irmãos, nós podemos ter confiança em Deus, não porque a gente é bom, eu não sou bom, mas Ele é muito bom e morreu por mim, e eu quero viver por Ele. Você não quer tomar essa mesma decisão no teu coração? Nós não estamos numa briga de igreja, a minha contra a sua, não. Se existe alguém fiel à luz que tem lá no catolicismo, será salvo. Se tem alguém infiel dentro da luz que tem aqui na igreja, vai ser perdido. Ponto. Salvação não é você ser da minha igreja, você é salvo. Se você é da sua igreja, você é perdido. Não é isso. Agora, Todo católico tem uma Bíblia. E lá está escrito que o morto não ora por ninguém. Lá está escrito que nós devemos obedecer a Deus e não ao homem. Então todo católico vai ser julgado pelo que a palavra de Deus diz. E o adventista também. E no final das contas, nós queremos misericórdia e salvação eterna para todos os católicos romanos deste mundo. E por todos os adventistas. E por todos os qualquer coisa. Porque nós não queremos a perdição de ninguém. Mas nós precisamos falar a verdade. Passou a época de ficar passando a mão na cabecinha. Pelo menos o pastor Ezequiel, né? Porque eu acho que não está em tempo de brincar. Papa Francisco é um camarada excelente. Muito inteligente. Muito bacana. E ele passa essa imagem de humildade, de sabedoria. Sentado no topo da estrutura mais injusta que existe nesse mundo. Que conhece a Deus, mas prefere o pecado. Porque é o que acontece. Na realidade, na prática da coisa. Dá uma olhadinha no Banco do Vaticano, dá uma olhadinha na pedofilia, dá uma olhadinha no mundo que você vive. A coisa é feia, e é muito feia. E até para não ver isso, a gente prefere se iludir, se auto-enganar. Mas essa manhã não é manhã de engano ou de ilusão. Esta manhã é o encontro com uma verdade. Não com a verdade do pastor Ezequiel, não com a verdade da Igreja Adventista, mas com a verdade da Palavra de Deus. Que o homem seja humilhado, mesmo que o homem seja eu. Mas que Deus seja exaltado, porque a palavra dele é a verdade. Tem muita coisa ainda para a gente pensar, esse momento histórico que nós estamos vivendo, que diz para nós, cada vez mais, que a cada dia Jesus está chegando mais pertinho. E ele vai rasgar o céu e ele vai voltar, e que volte muito em breve. Amém? Sabe que, por menos do que isso que eu preguei aqui essa manhã, a gente já foi para a fogueira, né? Na nossa história, do nosso mundo. Nós louvamos a Deus pela liberdade que nós temos hoje, não para atacar, para brigar, para condenar as pessoas, mas para poder dizer a verdade. Enquanto é dia, a gente diz a verdade e oferece a todos a oportunidade de encontrar a salvação, não na Igreja Adventista, mas em Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus eterno, maravilhoso e querido, muito obrigado, Pai, pela Tua presença na vida de cada um de nós. Às vezes nós queremos ser Deus, Pai. Queremos decidir os nossos próprios caminhos, pecamos, erramos, transgredimos, somos mais parecidos com o diabo do que com o Senhor, e neste momento clamamos que o Senhor venha perdoar a cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos erros, os nossos males, também, Senhor. O Senhor conhece essa questão religiosa do nosso mundo, do catolicismo, da Igreja Adventista, e de todos nós e da Tua Palavra. É um assunto muito amargo, muito difícil, muito complicado, Senhor. Mas nós clamamos que o Senhor venha salvar cada católico, cada católica, cada adventista que realmente crê em Jesus de todo o seu coração, Senhor. Que a Tua paz, que a Tua graça venha nos bastar, venha alcançar a nossa família, a nossa comunidade, venha nos esclarecer e, acima de tudo, nos abençoar com a Tua verdade, Pai. Dá-nos um bom almoço, leva-nos para casa na Tua segurança. Traze-nos aqui amanhã, Pai, às 19 horas, para mais uma vez buscarmos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Dá-nos a Tua paz e graça, em nome de Jesus nós oramos. Amém.